Ou, você acredita que agora a gente tem um apoia-se e conseguimos bater a nossa primeira meta de R$ 100? Agora a próxima meta é de 300. Ela é para equipamentos. Pra gente poder ter um equipamento mais da hora, pro Lávio poder parar de pegar emprestado o microfone do irmão dele. É, isso às vezes atrapalha na nossa pra marcar a gravação e tudo mais. Então, 300. A gente vai juntando esse dinheiro. Além dos 100, né? E assim que tiver o suficiente para comprar equipamento, a gente compra e essa meta passa a ser outra meta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Estou mais uma vez aqui com o meu mate. Para comentar o 12º episódio de Zeta Ganda. Bem, recapitulando um pouco, né? Esse é um momento importante, é um momento que a gente já. O Ataque a Jaburu é um momento que a gente já está se preparando a alguns episódios, né? Então, recapitulando um pouco qual é a situação. A Helga está planejando esse grande ataque a alguma base, né, da Federação dos Titãs. E, por pedido de Wong, um dos financiadores da Helga, né, por mais do que pedido, né, por exigência, por ordem de Wong, esse ataque precisa se dar em Jaburu, na Terra. Para quem não se lembra, Jaburu é, ou pelo menos era, a principal base da Federação na Terra. Fica em território brasileiro, na Amazônia. O Wong faz questão que o ataque seja a Jaburu, enquanto quatro divergem um pouco dessa opinião. Acredita que um ataque a Grips faria mais sentido, porque tem mais titãs lá, né? Ele está se tornando, você também ele seguraria uma expansão dos titãs, né? Além de que um ataque a Jaburu talvez seja muito para Elgin, né? Não tivesse recursos suficientes para atacar uma base tão grande, né? Que é uma base realmente muito grande. Mas enfim, como o Wong ordenou, meio que não havia escolha e o ataque procedeu, né? No último episódio, nós vimos as suítes entrando na atmosfera para cair lá em Jaburu e já fazer o que tem que fazer, né? Já seguir com o ataque. Então estava descendo Camille, 4, Apoli e Roberto, né? E eu acho que esses eram os quatro personagens com nome, né? E na cola deles tá vindo o Jared. Tava vindo o Capricorn, mas ele morreu na entrada. E a Emma também ia entrar junto com os pilotos da Elg, mas acabou tendo ideia demais, saindo de formação, fazendo muita bagunça e voltou pra Gama, né? Não entrou com eles. Pois bem, eles conseguem chegar na Terra, inclusive é a primeira vez, né, que Camille sente a atmosfera da Terra, né, não a atmosfera, mas a gravidade principalmente, né, ele fala principalmente da gravidade, porque há sempre esse tema de como a gravidade da Terra te atrai, te prende, né, não te deixa seguir adiante. Inclusive esse tema, ele estava ouvindo o Mob Suit Breakdown, um podcast gringo que tá comentando também episódio a episódio Ganda, e agora tá comentando Zeta Ganda, né? Em um dos episódios mais recentes, eles comentam sobre como os efeitos que estar no espaço tem no cérebro humano, né? Então essa gravidade da Terra também é um jeito de te prender, no sentido de que te protege dessa modificação que o espaço traz, né? Podemos dizer assim, seja o espaço por si só, né? Seja a falta de gravidade ou seja as situações em que você se encontra no espaço, né? Situações normalmente muito parecidas com navegações no mar, né? De isolamento, né? De isolamento do resto do mundo, que acaba também surtindo efeitos, né? Gerando efeitos na sua mente. Então, acho que esse paralelo da gravidade da Terra também tem um, ele é metafórico. Mas ele também tem um quê de mais do que isso, né? Ele também é um tanto quanto científico, ele é uma mistura disso tudo, né? Talvez por isso que ele seja tão amplamente utilizado, sem muito questionamento. Quando ele é usado, ele não é exatamente usado num tom de metáfora, né? Ele às vezes é usado num tom muito factual. Então eu suspeito que talvez seja também por uma junção disso, né? Com esses elementos e com o desenvolvimento de Newtype, né? junto com esses desenvolvimentos, a série ainda extrapola para as capacidades de um Newtype que se desenvolve no espaço. Né? Nesse episódio, nós vamos ver a base de Jaburo, e se vocês prestarem atenção na base, vocês vão ver diversas suítes que a gente provavelmente nunca mais vai ver. Só uma curiosidade, tem um Gantenk, tem algo muito similar com o Gantenk, que na verdade é um Gantenk, é o Gantenk 2, se eu não me engano aparece o Gankenon 2 também. E tem outras naves também, outras suítes. Suítes essas que são todas do Mobile Suites Variations. Mobile Suite Variations, eu não lembro, não sei exatamente como ele saiu, eu não sei se foi um livro só coletando, se foi em revistas, se foram diversos livros, mas enfim, é uma série de publicações que trazia novos modelos de suítes para o universo de Gundam, né? Então a gente vê continuações de diversas suítes que a gente já conhecia, modificações e variações de diversas suítes que a gente já conhecia e também algumas outras suítes novas. Esses livros, né, não sei se livros ou revistas, não sei exatamente como foi o formato dessa publicação, mas esse conteúdo ele foi produzido entre o Gundam de 79 e Zeta Gundam, e ele compila alguns elementos, né? Ele compila suítes que tinham sido feitos para a série de 79 e não foram utilizadas, né? Dizem, não há confirmação dessa informação, mas dizem que algumas delas eram para ter sido utilizadas no Gundam de 79 e não foram, o que faz sentido, né? Já que a série foi cancelada e terminou um pouco mais curta. Outros são suítes que foram criadas nesse meio do caminho, meio que como um exercício, né? Ou até mesmo para complementar essa publicação. E a terceira origem dessas suítes são as tentativas de continuação de Gundam, né? Antes de Zeta Gundam houveram, se não me engano, dois projetos de fazer uma continuação para Gundam, né? E alguns desses projetos chegaram a ter design mecânico e tudo mais, então algumas dessas suítes eram para ter sido utilizadas nesses outros projetos, especialmente num projeto que era para ter saído em 83, que nunca foi adiante. E essas suítes que aparecem nesse episódio são todos desse ciclo de publicações que se chama Mobile Suite Variations. Talvez por ter essa característica, né, de material descartado, de certa forma, né, ou semi-descartado, né, já que foi aproveitado nessa série Variations, que a presença dessas suítes aqui mostra que elas são relíquias. Né? Agora que elas são inseridas no canon, né, através desse episódio, canonicamente elas são ou suítes que participaram, são suítes do fim da Guerra de Wano. Né? Então são suítes que ou participaram de batalhas que a gente não viu, ou são suítes que estavam em desenvolvimento e, enfim, completaram esse desenvolvimento, né, já que já estavam no meio do caminho, ou que foram feitos depois mesmo, né? Mas elas estão sempre muito ligadas à guerra, elas são espécies de relíquias de guerra, né? Continuações do pensamento, né, da linha de pensamento da Guerra de Wano. Então a presença delas aqui mostra que são suítes antigas, suítes velhas, né? E suítes descartáveis, especialmente quando a gente descobre o plano para Jaburo. Né? Não demora muito para, conforme Quatro e companhia vão adentrando Jaburo, começam a perceber que a base está extremamente vazia, né? Ela está bastante vazia. E por quê? Né? Por que, que isso está acontecendo? Mas bem, antes disso, só na recapitulação, né? É importante lembrar também que Irekoa, da tripulação da Agama, está na Terra, está em Jaburo já há algum tempo, né? Encontrou o Kai, estava investigando e já ficou ciente desse plano aí, que vamos falar mais sobre ele em breve. Só que ambos, Irekoa e Kai, acabaram presos ao tentar arrumar uma forma de comunicação para avisar a Agama de que atacar Jaburo não é uma ideia muito boa, né? Apesar da base estar desprotegida e tudo mais, existem coisas que tornam essa uma ideia ruim. Nesse comecinho, a gente vê muitas... É um episódio com muita ação, né? Um episódio com muito combate, muita luta de robozinho desde o começo. Mas é interessante, né? Traz um frescor esse episódio, porque até agora a gente viu lutas primariamente no espaço, né? A gente até teve algumas lutas na colônia, né? Em Greenoa. em Grips, mas a gente não viu uma luta na Terra, uma luta em grande escala na Terra também tem isso, né? Todas as lutas que a gente viu eram com quatro, cinco, seis ali Mobile Suits, enquanto aqui a gente está vendo realmente uma batalha, né? Temos diversas e diversas suítes com mimos no fundo e várias coisas acontecendo. Então acaba sendo de um frescor muito interessante a forma como a série usa prédios, usa água, né? A gente vê o Camille, ele se surpreende com a gravidade da Terra no primeiro momento, mas não demora muito para ele estar muito bem tranquilo com a gravidade da Terra, na verdade, porque ele fica usando o Wave Rider para. Eu não sei como traduzir o Wave Rider, né? Mas ele fica usando para surfar mesmo, né? Ele funciona como um hovercraft, flutuandinho, né? E não demora muito para Camille estar surfando pelos rios da Amazônia, animadamente, destruindo diversas suítes. Ele se acostuma bem rápido à gravidade da Terra. E aí essas cenas de ação, elas são muito bem construídas, né? Você percebe um cuidado grande, especialmente para retratar a gravidade. Tem um peso nos movimentos das suítes que a gente não estava vendo nas batalhas espaciais, né? Esse peso, ele se traduz muito bem. A animação consegue traduzir muito bem esse peso. E isso é muito importante, inclusive narrativamente, né? Já que a gente está sempre falando do efeito da gravidade da Terra, é interessante mostrar de fato o efeito da gravidade da Terra, né? Nas cenas de combate. Então eu gostei bastante desse cuidado, achei muito interessante. E uma outra coisa que a gente descobre também é que os titãs que desceram perseguindo a tripulação da Argama também não estão cientes, ou pelo menos o Jared não está, né? Talvez os comandantes estejam cientes do plano de evacuação de Jaburó, né? E qual é esse plano de evacuação de Jaburó? O que que aconteceu aqui, né? Basicamente, eles resolveram trocar. Jaburó deixou de ser, aparentemente já estava deixando de ser, né, a principal base de operações na Terra. Especialmente com essa virada dos Titãs, Jaburó ainda me parecia um outro tempo, né? É uma base com uma lógica de um outro tempo, e os titãs precisam de algo mais condizente com os novos tempos, né? Com os novos tempos fascistas dos titãs. Então eu acho que já havia um processo de substituição de Jaburó por uma outra base em outro lugar. Então, o que que eles decidiram fazer? Eles evacuaram Jaburó e deixaram duas bombas nucleares lá dentro para explodirem depois de um tempo X, enfim, matando todo mundo que invadiu a base, né? É uma armadilha, no fim das contas, né? E não demora muito para descobrirem isso, né? Nesses primeiros combates, já se captura alguns soldados inimigos. Curiosamente, se você reparar, são todos da Federação, todos com uniforme da Federação, nenhum deles é Titã. Na nave, eu acho que tem uma menina que puxa a mão do Jaeger mais pra frente, que se ela ainda não é Titã, ela vai ser em breve. Mas fora ela e quem desceu junto com o pessoal da Elg, né, atrás deles, não há muitos Titãs na base, né? Enfim, alguns desses soldados já foram capturados e são levados ao interrogatório. Quem conduz o interrogatório é a Polly. E eles descobrem, né, que essas bombas nucleares estão no coração, no subsolo, né, da base, e que vão explodir em alguns minutos. Se não me engano, durante o interrogatório eles têm coisas de 20, 30 minutos para poder evacuar, né? E nesse momento, todo mundo que não foi capturado está correndo, fugindo, desesperado para sair dessa base antes que essas bombas explodam, né? Eles provavelmente precisaram ficar lá até um último momento para poder, enfim, com algumas questões operacionais, né? Talvez até algumas coisas envolvendo a bomba. Pode ser também que tenham ficado para trás por questões de prioridade na evacuação. Suspeito que tenha sido isso, inclusive, que tenha ficado para trás os soldados de menor patente, o pessoal mais ralé dentro da hierarquia militar, né? Enfim, mostrando muito da forma como os titãs pensam, né? Essas pessoas são descartáveis, elas estão lá para serem descartadas, né? Assim como essas suítes que estavam lá estão lá para serem descartadas, tudo que está em Jaburó é lixo na mentalidade dos titãs, né? E essa separação do que presta e o que não presta de uma maneira muito rígida, né? É uma característica desse tipo de autoritarismo, né? Então, nesse momento, todo mundo que está em Jaburô é lixo para os titãs. Isso acho que fica bem claro, né? E você vê isso no desespero dos soldados. Esse soldado que está sendo interrogado pela Polly, ele está constantemente, ele conta tudo de cara e fala: olha, beleza, legal, vocês estão fazendo o negócio de vocês aí, mas eu preciso ir embora, me soltem, me liberem, porque a bomba vai explodir, vai morrer vocês, vai morrer eu também, né? Todo mundo que está lá dentro, todo mundo que sobrou lá dentro, provavelmente sabe que é o que é descartável, né, na visão dos titãs, e tá com essa mentalidade de sobrevivência no talo, né? Esse o crime de Jaburô nesse momento. E aí é interessante que nessa conversa do Apoly com esse soldado, o Apoly comenta: nossa, mas bombas nucleares, né, elas estão proibidas pelo Tratado do Atlântico. E aí a gente volta naquela questão que eu comentei aqui quando falamos do gás venenoso na Colônia 30, da Ala 1, né, que também era proibido pelo Tratado do Atlântico, né? Então eu acho que já está na hora da Helga começar a perceber que o Tratado do Atlântico é um tratado entre a Federação e ele é um tratado entre duas nações. Esse tratado não vale para o que a nação faz contra o seu próprio povo, né? E é isso que a gente está vendo aqui mais uma vez, né? Os titãs estão mostrando o tempo inteiro que podem sim fazer essas coisas que na guerra eram consideradas terríveis e que tá tudo bem, que eles não vão ser punidos por isso porque não há quem puna eles, né? Eles estão no topo dessa. Se não estão no topo no sentido parlamentar, né? Eles com certeza estão no topo num sentido de força, né? De poderio bélico, né? E é isso que torna o exército tão perigoso, e é isso que, enfim, né? Motiva golpes de Estado e tudo mais, né? O poderio bélico, o poderio que poderíamos dizer que é o poder de verdade, né? É a violência, o poder da violência, está nas mãos do exército, né? Então pode até existir parlamentos. O Ganda não entra muito nesse na forma como se estrutura a sociedade da federação, né, politicamente, mas pode existir parlamentos, primeiros ministros, presidentes, etc. No geral, se o exército tem a força suficiente para isso, está engajado o suficiente em fazê-lo, ele tem o poder para tomar as rédeas da situação, né? E é isso que a gente está vendo aqui. E mostrando também, né, que no fim das contas, uma nação pode ser muito mais cruel com o seu próprio povo do que com o um inimigo em uma guerra, né? É aquilo que comentamos, né? O povo é menor dentro da nação, né? Então, quando duas nações estão fazendo um tratado de guerra, nós temos aqui um acordo entre dois poderosos. E o poderoso estrangeiro, às vezes, é mais parecido com o poderoso local do que o povo local, né? Então, mais uma vez aqui tratando desse assunto, né, e mostrando o desespero desses soldados e desses oficiais que ficaram para trás, né? Eles sabem que eles são resto, né, que eles não a vida deles não é valiosa dos seus superiores. E um detalhe é que essas bombas não podem ser desativadas, isso já é definido de cara, né? A parte que poderia desativar uma bomba foi destruída, porque é para explodir mesmo, né? Eles não tinham, não tem como voltar atrás, nem se os próprios titãs, a própria federação quisessem voltar atrás, eles não têm como desarmar essas bombas. Essa é toda a situação em Jaburô, né? No meio dos combates, que a gente vê logo na primeira metade do episódio e tal, a gente entende toda essa situação. Mas eu queria fechar um pouquinho o nosso escopo aqui, né? Colocar uma lupa em alguns relacionamentos, especialmente focados no Camille. Porque a gente está tendo aqui, eu diria que a primeira situação de guerra também do Camille, né? Como eu falei, é uma das primeiras que a gente vê, e é uma das primeiras do Camille também, que ele está numa operação em grande escala que não é para se defender, que não é para. Em retaliação a um ataque que já está acontecendo, a uma perseguição que já está acontecendo, né? Nesse caso aqui, ele está participando ativamente de um ataque às forças inimigas. Esse primeiro momento, dá para perceber que ele está o tempo todo hesitando, né? Ele está o tempo todo até um pouco chateado por estar tendo que fazer isso, né? É como se ele quisesse que as pessoas parassem de lutar para que ele não precisasse lutar de volta, né? Então, assim, a gente tem uma situação em que todos os soldados que estão aqui estão um pouco forçados, né? Mesmo quem está liderando o pátrio está aqui forçado, está aqui contra os seus ideais. Mas Camille é quem enfrenta isso pela primeira vez e é quem está que tá mais uma vez levando as porradas do militarismo, né? Mais uma vez ele está vendo aqui o que exatamente significa ter se juntado a uma organização que, por mais que não seja do exército, surgiu de dentro do exército e carrega consigo todas essas características militarísticas, né? Então é mais uma nova face que Camille descobre e não gosta, né? O 4 tem uma dificuldade, entendeu? E aí é até interessante colocar os dois lado a lado aqui, né? O 4 está tendo uma dificuldade de entender o que está acontecendo com o Camille. Mesmo que os dois estejam aqui forçados, o 4 ele consegue se desligar mais emocionalmente da situação. E os motivos dele conseguir fazer isso, a gente já vai discutir. Eu vou segurar um pouco, mas vamos focar um pouco no Camille primeiro. Vamos falar um pouco da perspectiva do Camille, né? O Camille, ele está nessa situação em que ele está bastante controverso, né, e bastante contrariado com o que está acontecendo, né, e tem uma cena específica que acaba sintetizando isso tudo, que tem um significado muito grande, que é quando ele vê um filhotinho de macaco tentando tirar a mãe macaca claramente morta debaixo de um tronco que caiu em cima dela. E o macaquinho está desesperado, tentando puxar ela, não consegue, né? E aí chega o Jared e dá um tiro, tentando acertar o Camille, dá um tiro e mata esses macaquinhos, né? Essa cena, ela é muito relevante para o Camille, né? Porque, primeiro, ela de certa forma replica a cena do Camille quando a mãe dele morreu, né? Você tem a sua mãe em uma situação suspensa, né? Uma situação de morte quase certa, mas não certa, enfim, uma tentativa desesperada de salvá-la que acaba por fim a destruir por vez, né, toda e qualquer chance dessa salvação. Por mais que a Elise esteja acontecendo de um jeito que, enfim, né, a gente percebe que provavelmente a macaquinha já está morta, e o macaquinho acaba morrendo no fim também, né, disso tudo, acaba sendo, de certa forma, uma recriação dessa situação traumática que o Camille viveu há pouco tempo atrás. Essa é parte do significado dessa cena. Outra coisa também é que o macaquinho só morre porque o Camille estava ali do lado. Se o Camille não estivesse ali, se Jared não estivesse tentando acertar o Camille, o macaquinho não morreria. E esse é um paralelo muito grande ao que o Camille deixou na Argama, na relação dele com a Fá, né? Parte dos motivos pelo qual ele não está conseguindo lidar abertamente com a Fá é por causa do mal que indireto que está sendo feito a ela pelos titãs por causa dele, por causa da existência dele, por causa da relação que ele tem com essa família. Então, também é uma cena que sintetiza essas duas das grandes dores do Camille até agora, né? Nesse momento em que ele já está tendo que enfrentar uma terceira grande dor, né? Que são as decepções dele, né? E a dificuldade dele de lidar com a hierarquia militar, com a violência no militarismo. Então, esse momento, essa cena acaba sendo muito poderosa, porque é realmente um momento em que vários, quase todos dos conflitos do Camille se chocam, né? Num único momento. Olhando para isso, a gente vê até como que ele, apesar de tudo, já está se acostumando com o campo de batalha, porque talvez alguns episódios atrás, essa coleção de coisas, de traumas, de situações, fosse o suficiente para fazer o Camille perder o controle, para fazer o Camille fazer algo impossível. E ele, no fim das contas, faz, né? Ele durante a batalha, já sabendo da bomba, ele vai até um lugar perigoso, né, na direção contrária, ele vai em direção às bombas, porque ele está buscando Rekoa e Kai, né? Ele sente, né, a presença dos dois, meio que sabe onde eles estão, e vai atrás deles para salvá-los, porque, enfim, ele até fala com quatro, mas esse é um ataque que tem umas bombas, né, um ataque com uma certa dificuldade, e um time frame, né, um espaço de tempo muito curto, muito rígido. E eu não acho que a Elg tenha protocolos para o que fazer se o seu new type teve uma intuição e acha que os prisioneiros estão na direção X, né? Então acaba não se dando muita atenção para o Camille nessa situação toda, então ele resolve ir sozinho, resolver esse problema. enquanto lida ali com Jared, que já falamos dele, né? Também é outro grande protagonista desse episódio, é o Jared. Mas antes disso, eu queria comentar um pouco sobre o Patro, e sobre a reação do Patro. A gente tá vendo, a gente acaba vendo nesse episódio uma faceta muito nova do Patro, né? Pelo menos para mim, eu estive olhando para o Patro até agora pelo prisma com o qual, né, pelas lentes que eu usava para olhar o Char, né, que são lentes, é difícil explicar, né, eu sempre comentei aqui sobre como o Char é um bom soldado, sobre como o Char é um bom líder, e sobre como o Char parece, pelo menos inicialmente, estava se prendendo, né, aos ideais do seu pai, né? E estava sendo ditado por esse código moral até um certo momento em que ele se perde ali na sua vingança contra o Zabi e acaba criando essa obsessão pelo Amuro, pelos Newtype, pelo Gundam, como um todo, né? E essa passa a ser a principal motivação dele, né? No final da série anterior, a gente vê ele percebendo, talvez não entendendo, mas enfim, percebendo que talvez fosse interessante completar o plano dele, né? Então ele finaliza o plano dele, mata a Cassilia, então ele volta um pouco a esse plano de vingança contra o Zabi, né? E aí a gente só fica sem ver esse personagem por quantos anos? 8 anos, eu acho, né? 7, 8 anos. E ele volta agora numa situação muito diferente da que a gente estava acostumado a vê-lo, né? Ele agora está, ainda lutando contra a Federação, mas lutando contra a Federação junto com pessoas que eram da Federação também, né? E contra um novo governo opressor, ou pelo menos ainda mais opressor, né? Dentro da Federação. E ele é um personagem, até agora ele é um personagem muito estoico, que está sempre se escondendo. A gente sempre via o Char se escondendo atrás da máscara, então agora a gente sempre tem o Patro atrás dos óculos, né? Ele faz esforços, diversos esforços, a gente vê isso, principalmente desde que a gente descobriu que ele era contra-ataque de Amuro. Você vê que ele faz muito esforço para não passar para o resto da tripulação o que ele realmente está pensando, o que ele realmente está querendo. A gente sabe que ele tem uma agenda secundária, né? Que também é segredo para todo mundo. Então, a gente estava vendo um quatro que é ainda mais misterioso do que o Char, né? Para quem está assistindo, para o espectador. Então, nesses últimos episódios, a gente começa a entender um pouco mais desse personagem. E por enquanto, a impressão que eu tenho é que a série vai começar a trabalhar sobre o quão sedento por guerra o Char é, ou pelo menos se tornou, né? Talvez por nessa sanha de vingança, o que ele tem acabado desenvolvendo foi um gosto pela guerra. E essa fixação dele no Amuro, e nos Newtypes como um todo, não é só uma rivalidade, não é só uma paixão, que é uma possibilidade muito grande entre esses dois personagens. Em breve a gente vai falar um pouco mais disso, né? Não é só uma masculinidade ferida, um orgulho ferido, mas aparentemente também é um gosto pela guerra, um gosto pelo desafio do combate, né? Porque nesse episódio a gente vê que mesmo que o Quatro esteja contrariado com o que está acontecendo, no campo de batalha ele é uma máquina de matar, né? É isso que ele está pensando. Não há tempo de pensar em qualquer questão moral, não há tempo de pensar em nada. A gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. E essa é uma postura boa para um soldado, no sentido de que o sucesso de uma missão é também a garantia da vida dos seus pares, né? Então, nesse sentido, é uma postura interessante. Mas, ao mesmo tempo, especialmente pela forma como o Quatro reage ao Camille, mostra que ele já parece ter se mergulhado tanto nessa frieza que ele precisa para ser bem-sucedido no campo de batalha, que ele já se perdeu lá dentro. Porque ele já não consegue mais conectar com o Camille, ele não consegue mais entender o que está acontecendo com o Camille. Quando o Camille reluta, ele acha que o Camille pode estar machucado, que o Camille pode estar ferido, ou que a Suite levou algum dano. E não passa pela cabeça dele que esse menino está pela primeira vez no campo de guerra para valer, né? Pela primeira vez atacando e não sendo atacado e se defendendo. Eu acho que é a primeira vez, né? Que ele faz isso. Mas assim, enquanto organização, né? Enquanto indivíduo, a gente já viu, o Camille adora atacar outras pessoas enquanto indivíduo, inclusive, né? Dentro e fora da suíte, mas é a primeira vez que ele está sendo mandado, né? Que ele está obedecendo ordens, essas ordens são de matar, destruir, todo mundo que está ali, né? Então, e há uma desconexão muito grande, né? E a gente já via um tanto dessa desconexão desde da presença do Wong. É como se a chegada do Wong fosse uma espécie de. É como se o Wong, além de ter chegado e ter decidido o que ia acontecer com o ataque contra a vontade do Quatro, ele também tivesse pegado o Camille para a custódia dele, né? E aí o Quatro tá mais desligado, ele chegou a estar um pouco mais conectado emocionalmente com esse menino, mas ele parece que ou aproveitou essa oportunidade, ou a única forma como ele sabe reagir a isso, né? Estando essas duas coisas ligadas, essa pessoa que está forçando ele a fazer um ataque que ele não considera a melhor decisão estratégica. Ele se desligou, ele criou uma barreira entre ele e o Camille, né? Tanto que ele, além disso tudo, ele também comenta. Alguém pergunta sobre a performance do Camille e ele fala: ah, parece que as correções do Mr. Wong estão funcionando corretamente, né? Então, assim, é um quadro que não dá para saber muito bem antes se havia uma resistência, se no começo do episódio a gente realmente viu uma certa resistência dele contra a forma como a Elg funcionava. Ou se a gente. Ou se isso foi só uma ilusão nossa, né? A gente olhando para ele com outros olhos, lembrando dele mais jovem, né? Lembrando que agora ele é um homem adulto e não mais um menino, né? O Muxara era, no 79, ele tinha toda aquela postura e tudo mais, mas era um menino, né? Não sei quantos anos ele tinha, mas acho que não passava de 21, né? Acho que ele tinha mais pro lado dos 20, 19. Então, era um garoto, né? Então a gente acabava também olhando para ele com olhos um pouco mais inocentes, apesar de saber que ele era capaz de manipular, que ele era capaz de fazer tudo pela vingança dele, né? Era meio impossível a gente também não olhar, não botar pelo menos um vernizinho de inocência em tudo que ele está fazendo. E no, então, até agora a série levou a gente a tentar olhar para o Pato com os mesmos olhos, tirando situações pontuais. Só que aí, desde da presença do Wong, isso vai se desconstruindo, né? Vai se desfazendo até o que eu consideraria um ápice nesse episódio, né? Em que ele está claramente completamente desconectado do Camille, completamente desconectado de qualquer relutância que o Camille possa estar sentindo, pensando apenas na guerra, apenas na batalha de uma forma fria, de um jeito que faz a gente questionar se ele, no fim das contas, não gosta, né? Esse, é, tudo isso, se essa leitura de que a obsessão dele pelo Amuro não era uma sede pelo combate, né? E pelo desafio no combate. Então a gente começa a ver essas faces do 4 aqui nesse momento, né, nesse paralelo Camille 4, na forma como eles reagem a esse combate, né, e na forma como o 4 leu Camille nesse combate. Bem, mas vamos falar um pouco de Jared, né? No meio disso tudo, Camille está tentando seguir ali os seus sentidos, né, para encontrar Ekko e Kai. Porém está sendo duramente perseguido por Jared. Jared está, fazendo mais um paralelo, né? Jared está com a mesma sede de combate contra o Gundam que Char teve no final do Gundam de 79, né? Até agora, a vingança dele por Camille, a vontade de vingar Layla, ainda era algo que parecia estar dentro de uma estrutura racional. Só que esse episódio mostra que Jared já está obcecado por isso, né? Começa que ele fala que vai vingar o Capricorn, sendo que a gente viu claramente que o Capricorn morreu por culpa dele mesmo, né? Só calhou, aconteceu do Camille ser a suíte que estava perto dele que rasgou o balão dele, mas podia ter sido qualquer outra, né? Mas enfim, isso já dentro da cabeça do Jared já mostra a narrativa dele ali de que Camille é um mal a ser exterminado, né? Alguém que ele precisa caçar loucamente, né? Acho que essa, inclusive, é uma diferença entre a obsessão do Char com a obsessão do Jared, né? Jared sabe que é Camille que pilota. No comecinho não sabia, mas já tá sabendo faz um tempo, e a vingança dele não é contra o piloto do Gundam, não, é sobre Camille, ele sabe quem é Camille, e ele lembra do socaço que Camille deu pra ele, nele lá atrás e tal. Então é uma vingança um pouquinho mais pessoal, no sentido dela ser de haver um relacionamento mais próximo entre esses dois personagens, né? E ele tá o tempo todo atrás, né, dessa vingança a todo custo, né? E então ele vai atrás do Camille o tempo inteiro e ele só tem olhos pro Camille. Você vê que no combate ele não está interessado em lutar com ninguém que seja o Camille, muito parecido com o Char durante a Baku, né? É interessante, inclusive, que num dado momento, enquanto o Jared está buscando, correndo atrás do Camille, o 4 fala, né, que o Jared joga sujo, porque ele usa os seus companheiros de escudo. Né? Num dado momento, o 4 vai atirar em alguém e acerta um companheiro ali do Jared. E eu achei interessante frisar isso aqui, marcar isso aqui, porque não é incomum o 4 falar coisas que ele mesmo faz, né? Condenar no inimigo coisas que ele mesmo faz, ou condenar numa ação uma coisa que ele faz logo em seguida, né? Então ele está sempre falando da poluição da Terra, mas, enfim, está lá lutando e está lá fazendo um negócio, né? Quando ele estava lá em Greenoa, ele fala: nossa, eles atiram aqui dentro dessa colônia populada, né? Se fizer um buraco ali, morre todo mundo. Mas ele também está lá, atirando, fazendo tudo, né? E talvez ele tenha até uma desculpa da reação, mas ele faz, no fim das contas, ele faz. Né? Então essa questão do escudo aqui, usar os companheiros como escudo, é algo que a gente consegue ver o Char fazendo, né? O Char, sempre falei que ele é um bom líder, ele sabe como liderar, ele sabe como motivar os seus soldados, mas isso não significa necessariamente que ele coloque esses soldados, esses pares, acima dos seus planos pessoais. Então 4 para seguir sua própria agenda, Char para seguir sua própria agenda, sacrifica coisas, sacrifica pessoas, né? É um tanto da história da Lala é essa, né? Enfim, ele talvez até queria que Lala não morresse, né? Não era a intenção dele que Lala morresse, ou enfim, ele preferiria que ela não morresse, mas no fim das contas a morte dela acontece porque ele colocou ela numa situação que botava a vida dela em risco, né? Então há um paralelo aqui, e em Zeta Gundam sempre 4 condena alguma atitude do inimigo. É interessante a gente parar para ver se ele não faz a mesma coisa, porque já é a terceira vez, eu acho, que ele condena alguém de algo que ele mesmo faz, às vezes ele faz na cena seguinte. Então é interessante olhar para isso até como uma espécie de... Eu não sei se ele faz isso, né, porque ele precisa demonizar o inimigo. Eu não sei se ele faz isso porque ele não percebe. Acho que essa é a minha impressão, né? Talvez esse 4 mergulhado em guerra é um 4 que ainda não entende completamente essa situação dele. Ele não compreende por completo esse gosto dele pela batalha e pela guerra, né? E aí eu acho que é talvez algo que a gente veja se desenvolvendo nos próximos episódios, né? Ao longo do Zeta Gundam. E bem, temos um combate ali breve, bastante emocionante ali entre o Jared e o Camille, né? Inclusive os feixes se encontram, o que é algo que causa uma grande explosão, enfim, é bem bonita a cena. E enquanto isso, Camille segue atrás de Lecoa e de Kai, né? O Jared, eu acho que ele perdeu a suíte dele. É a Masala? Eu sempre confundo o nome das suítes. Mas eu acho que ele perdeu a suíte dele, mas a suíte dele era uma suíte menos customizada, né? Existiam outras, né? Os titãs têm outras dela. E ele foge a pé numa situação terrível, né? Ele tá, tipo, tropeçando ali e tal, correndo pra tentar pegar algum avião e se safar, porque, como eu disse, né, essa evacuação final está sendo feita na loucura, né, e você vê que várias pessoas ficam para trás. Então, essas naves são garudas, né, elas são usadas desde a Guerra de 79, as garudas, se não me engano, e não há qualquer organização. Então você tem uma escada, você tem um soldado se socando, se empurrando para ver quem consegue entrar enquanto o avião está para partir. O avião parte e cai pessoas das escadas tentando entrar e tal. É uma desorganização tremenda, né? Parece demais, parece metrô, linha vermelha no São Paulo, e reforça essa questão de que todo mundo que está ali é descartável, né? Faz a gente pensar também sobre a linha vermelha em São Paulo, né? Então elas ficaram ali para morrer, né? E várias morreram, várias pessoas morreram na explosão, porque não houve um plano de evacuação que desse conta de todo mundo que estava lá dentro. E aparentemente não houve esse plano de evacuação que desse conta de todo mundo que estava lá dentro por uma certa desorganização, porque você vê ali em volta que ainda tinha outras garudas, que enfim, existem formas de organizar essa evacuação, existem formas, mas aparentemente ninguém nem estava olhando para isso. Quem ficou, que se vire, né? Que vai embora do seu jeito aí, sei lá. Porque realmente são desimportantes, né? E bem, E aí, enfim, ele consegue ir, né? A gente vê essa moça que eu comentei, ela é uma personagem, e a gente percebe que ela vai ser uma personagem importante porque ela tem um cabelo colorido e tal, dá pra perceber que ela tem um design diferenciado, então isso mostra que ela vai ser uma personagem com um nome e com uma importância posteriormente, né? Ela que ajuda o Jared a entrar no avião e conseguir ir embora e sobreviver à explosão. Mas, em paralelo, a gente vê Camille atrás de Irecoa e do Kai, ele consegue encontrar os dois, né? Resgata os dois, fica super feliz de ver o Kai. Quando fala Kai de Den, você vê os olhinhos do menino brilhando. E o 4 também fica muito feliz quando vê, né, que o Camille conseguiu resgatar os dois. O 4, ele tá olhando para o Camille aqui como uma continuação dele agora, né? Tem isso também. Então é quase como, tipo, como seria o Amorô se o Amorô ficasse comigo, né? Se o Amorô tivesse aqui comigo, se a gente lutasse do mesmo lado, talvez o Amorô se tornasse mais eu. Mas mais pra frente, em alguns episódios, a gente também vai ver um pouco do que Quatro enxerga no Amorô, que talvez não seja exatamente uma verdade sobre o Amorô, mas ele projeta algumas coisas no Amorô, né? E aqui ele tá também projetando coisas no Camille. Você vê que ele tá cuidando do Camille, sorrindo pro Camille de um jeito muito paternal. Que, se você parar para pensar, é bastante. Mostra de novo essa questão do envolvimento na guerra, né? Porque ele olha para Camille com um certo carinho, porque Camille está matando, está destruindo, está fazendo o trabalho dele corretamente, né? Então tem um quê de mórbido também nessa forma como ele se aproxima do Camille nesse episódio, né? Você percebe que eles estão próximos e essa proximidade parece ser por um certo orgulho do Quatro, do Camille enquanto soldado, que, enfim, a gente não sabe muito bem como o Camille vai retribuir isso, né? Isso é algo que a gente vai ver mais pra frente nos próximos episódios. Mas eu diria que o 4 se impulsiona para cima de Camille, né? E olha para Camille com esse carinho por conta disso, por conta da capacidade dele enquanto soldado. Bem, consegue salvar os dois. Tem toda uma cena ali, eles conseguem fugir, conseguem evacuar todo mundo da Elg. Eu acho que não chegou a ficar ninguém para trás, não. Da Federação, infelizmente, ficaram alguns, né? Eu acho que não deu tempo de alguns deles conseguirem ir embora. A bomba explode, as duas bombas explodem, né? E aí a gente vê uma cena muito forte, né? Ela é forte especialmente em diversos momentos aqui ao longo do Café com Ganda. Eu faço paralelos, né, de algumas coisas tristes, algumas coisas, alguns elementos, especialmente em Zeta Ganda, isso está sendo mais frequente, né, alguns elementos que batem muito com o momento histórico que a gente passa no momento no Brasil, né? Então eu queria só frisar o simbolismo da gente ver a Amazônia pegando fogo no final desse episódio por conta da ação de um governo fascista. Bem, de uma rima até difícil de descrever, né? Acho que não preciso falar mais nada. E no final do episódio nós vemos Hayato Kobayashi, com a Caraba. A gente já tinha ouvido falar da Caraba. Caraba é outra força de resistência anti-Titã, na Terra, né? Eles focam mais na Terra, enquanto a Elg foca mais no espaço. Nós sabemos muito pouco da Caraba. Vamos aprender um pouco mais nos próximos episódios, mas assim como a Elg, ela também é uma organização com muitos mistérios ali por trás dela. Às vezes, enfim, né? A gente não vê muito da Federação, a gente não vê exatamente detalhes de funcionamento da Federação. Então, às vezes, parece que há um ar de mistério, que pode não ser, pode ser só que as informações estão vindo aos poucos, pode ser que sim, pode ser que tenha algo de cheire ali atrás. Na Elga, já tenho quase certeza que sim, né? Na Caraba, já não sei, vamos ver. Mas vemos Hayato de volta e terminamos com um 4 felicíssimo, que o elenco está cada vez mais parecido com o elenco da Casa da Base Branca, né? Ele percebe, putz, Kai e Hayato, né? Estão com a gente agora. E nos próximos episódios nós vamos ver ainda mais retornos, né? Ainda mais gente voltando da tripulação da Base Branca. Terminar no mate. E é isso, por hoje eu acho que é só. Fazer Zeta Ganda está sendo corrido, de certa forma, né? Mais do que a série clássica, porque todo episódio tem muita informação e eu quero evitar que os episódios passem de 1 hora. Não faz sentido você ouvir um podcast sobre um episódio que é só eu dando aqui opinião, sem exatamente nenhuma pesquisa, nada do tipo, que tem 3 vezes o tamanho do episódio, né? Então tenta evitar que passe de 1 hora. Que às vezes faz eu começar e terminar meio que na correria, né? Não sei se incomoda, mas ao mesmo tempo eu não sei muito bem como eu poderia fazer diferente. Porque é muita coisa, né? Todo episódio de Zeta Gano tem muita informação, muitos detalhes, muita coisa para prestar atenção e muita coisa para comentar. Então acaba sendo o único jeito ser nessa correria, né? Eu sei que o Café com Ganda ele sempre teve a intenção de ser um pouco mais lento, um pouco mais suave. Mas eu não sei se isso é aplicável a Zeta Ganda e a Ganda a partir de agora, né? Porque na série clássica dava, né? E foi pensando nela que eu fiz porque eu já tinha assistido. Mas Zeta Ganda realmente é um mar de informação, né? Muita coisa em um episódio só. Então, peço perdão pela correria. Espero que, enfim, eventualmente a gente consiga seguir um ritmo um pouquinho mais lento. Mas só para eu falar tudo que eu tinha para falar sobre o episódio já vai embora 45 minutos, né? Então. Isso acaba fazendo com que eu vá, enfim, faça desse jeito que eu tenho feito, né? Mas é isso. Tenham todos um bom dia e até a próxima.